falei que você ia gostar, ô novinha. Eu já falei que você vai se amar, ô novinha. Já te falei que tu vai até o chão. E há o som do paredão. É bola gostoso com que te ilusão. Rebola, reboladinha, rebola, reboladinha, rebola, reboladinha. Desce gostoso perdendo a linha. Rebola, reboladinha, rebola, reboladinha, rebola, reboladinha. Desce, desce, ô oh, desce, ô oh, descidinha, desce, ô oh, descidinha, desce. Desce gostoso perdendo a linha, ô oh, desce, ô oh, desce maninha, desce, ô oh, desce maninha, desce. Quebra, música nova do Kit Ilusão. Eu fiquei tão maluco. Portal do arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Ao vivo, ô novinha. Eu te falei que você ia gostar, ô maninha. Eu já falei que você vai se amar, ô maninha. Eu te falei que tu vai até o chão. Esse é o mal kit, depois mais o kit, e depois é tá bola, tudo pintado. É